em Joinville. A notícia que acontece perto, longe de você. A Clube Joinville sempre informando você. J823, 1590, 10 mil quilowatts de potência. Clube, do jeito que você gosta. O sucesso que você gosta, toca aqui na Rádio Clube. Clube do sucesso. Obrigado aí pela sintonia, audiência, bom trabalho, tá curtindo a Clube? Das 9 às 11 da manhã, César Júnior apresenta um programa de variedades e informação do jeito que você gosta. Clube do Ouvinte, de segunda a sexta com César Júnior. Das 9 às 11, nas manhãs da Clube, 100% Joinville.